noite já não quero mais nada. De ti já não quero mais nada. Campos FM, 24 horas com você. 8:21. Hoje a superar. O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar. Tá complicado demais, amor, me ajude a superar. O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina. Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois. E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois. Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois. E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois. O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar. Tá complicado demais, amor, me ajude a superar. O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina. Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina. Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois. E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois. Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois. E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois. Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois, mulher. E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois. Rádio Campos FM 2025, a trilha sonora da sua vida. Só precisa de alguém pra mudar. Uma mulher que te faça um rei. O dinheiro nunca pode comprar. Você chegou, me tirou da vida de curtição. Contigo faço amor.